João Carreiro, Amor Não Morre, para os nossos parceiros das emissoras que transmitem o programa Cleiton Aguiar. Nós estivemos juntos em 2014, alguns estão comigo desde 2008, né? Outros chegaram esse ano, outros virão no ano que vem, mas eu quero mandar um abraço para vocês e desejar que a emissora de vocês cresça cada vez mais neste ano de 2015 e que a nossa parceria continue, porque o negócio só é bom quando é bom para todo mundo. E o nosso negócio é bom para mim, é bom para vocês e é bom para quem ouve os programas. E aí fica bom demais da conta. Felipe Falcão, os mioque tá tendo. Nós manda aqui no pedaço, nós só quer beijo na boca, sem essa só de abraço. Os homens de hoje em dia só tá fazendo barulho, quando ele pensa que vai, é certo que eu já fui. Fui na loirinha, fui na morena, fui na grandona, fui na pequena. Tô disponível, eu tô querendo. De todos os homens que tem, nós é os mioque tá tendo. Se for pra fazer amor, nós é os mioque tá tendo. Se for pra sair no braço, nós é os mioque tá tendo. Se for pra pagar as contas, é o mioque tá tendo. Até o que nós não falou, nós é os mioque tá tendo. Felipe Falcão, é os mioques que tá tendo. Os homens de hoje em dia só tá fazendo barulho, quando ele pensa que vai, é certo que eu já fui. Fui na loirinha, fui na morena, fui na grandona, fui na pequena. Tô disponível, eu tô querendo. De todos os homens que tem, nós é os mioque que tá tendo. Se for pra fazer amor, nós é os mioque que tá tendo. Se for pra sair no braço, nós é os mioque que tá tendo. Se for pra pagar as contas, é o mioque que tá tendo. Até o que nós não falou, nós é os mioque que tá tendo. Se for pra fazer, nós é os mioque tá tendo. Se for pra sair no braço, nós é os mioque tá tendo. Se for pra pagar as contas, é o mioque tá tendo. Até o que nós não falou, nós é os mioque tá tendo. Se você for dar uma olhadinha em volta, esse tem razão, né? Felipe Falcão, os mioque tá tendo. Porque o que tem de cantor ruim, de dupla ruim, fazendo sucesso por aí, depois que virou agora esse negócio de sucesso, sucesso comprado, o sucesso já basado, né? Aí não tem mais. O talento é secundário, né? Claro que no meio dessa confusão toda sempre emerge. Por exemplo, o lançamento do Gustavo Lima, esse grande talento. Mas para ele ser lançado, para você ficar conhecendo o Gustavo Lima, foram investidos milhões de reais até que ele ficasse conhecido. Depois ficou conhecido, aí vai sozinho. Mas o começo, se não tiver dinheiro no mercado de hoje, não acontece não. Ah, de vez em quando surge aí um Pablo da vida desse aí, um Moranguinho do Nordeste daquele, que chegou, fez sucesso e foi embora. Mas infelizmente hoje, o sucesso hoje está já basado mesmo. Por isso é que o Felipe Falcão é dos melhores que está tendo mesmo, né? Essa aqui foi o professor Júlio César Rezende que pesquisou e mandou pra mim. Paulo Diniz, Seria Bom. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Minha vida ia modificar. seria um paraíso sem fim, vivendo para o amor, sem nunca ter de chorar. Ah, seria bom se eu pudesse contigo casar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Paulo Diniz, seria bom. Eu vou dar uma paradinha, mas é rapidinho, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que é produtor de eventos, anote aí o telefone da RBM Música, porque o 2015 vai ser um ano cumprido, né? Um ano que promete. Então, se você estiver planejando algum evento aí, é só você consultar 61998136601, 61998136601. A RBM Música facilita a sua vida, porque ela tem um contato direto dos artistas. Tem aqueles que são exclusivos dela e tem aqueles que são nossos parceiros há 20, 30 anos, como é o caso do Amado Batista, como é o caso do Chico Rei Paraná. Você contrata também a Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino. O Chico Rei Paraná, o de Paulo e Paulino e o Amado Batista, eles têm os empresários deles separados por lá. Mas tanto eles quanto os empresários são nossos amigos. Então é por isso que nós somos autorizados por eles, né? E esse ano de 2014 eu vendi muito show do Amado Batista, vendi muito show do Chico Rei Paraná e vendi muito show do de Paulo e Paulino também, pela RBM Música, né? Se você quiser, é só ligar 61998136601. O ano está começando, você já tem que programar com antecedência, principalmente tem alguns meses que se você não comprar o show agora, você não consegue comprar. O mês de junho é um desses, né? Que se você deixar para comprar depois, você vai pagar muito mais caro e vai acabar ficando sem o artista da sua preferência. O Amado Batista mesmo, se ele quiser, ele faz 30 shows no mês de junho, ainda fica a gente na fila querendo contratar, né? Então por isso que você deve antecipar. O telefone é 61998136601. O e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Alcino Alves e Rocha, A Primeira Mulher. Saudade. Não foi bem assim, foi pior pra mim, pois deixei ali minha

Realmente, é um sopro, né? Esses dias aconteceu um fato interessante que a minha mulher está adoentada e acertou com a prima dela para vir tomar conta dela aqui durante um mês. No outro dia a moça morreu, moça nova, sadia, né? Minha mulher enfrentando uma doença difícil, está aqui boa e quem ia cuidar dela faleceu de repente, né? Então, a vida realmente, como diz o Oscar Niemeyer, é um sopro. E ela é marcada pelas músicas. Por exemplo, em 1985, o Odair José, né, esse grande cantor, esse grande ídolo popular do Brasil, ele fez sucesso com essa música aqui. Você lembra desta? Foi Tudo Culpa do Amor. Só sei que está tudo acabado entre eu e você. Não sei porquê esse amor existiu entre nós. Agora só resta esquecer. O tempo é quem vai dizer. Só sei que está tudo acabado entre eu e você. Eu recordei um sucesso de Odair José, Foi Tudo Culpa do Amor, para os apaixonados do Brasil. As moças da Casa da Luz Vermelha, ainda tem, porque a concorrência tá braba demais, não sei se elas resistiram, né? No meu tempo de rapaz, de menino, era uma dificuldade, para você pegar na mão de uma namorada levava uma semana, para você dar um beijo era um mês, para furunfar tinha que casar, não adiantava que não ia não, o trem era custoso, né? Hoje o trem está numa facilidade, né? Que as casas da Luz Vermelha estão fechando porque não está aguentando a concorrência. Djalma Lima, Pra Você Voltar Pra Mim. Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu. Fala pra todo mundo que o seu maior erro fui eu. Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar. Me desculpe.

Eu sabia que vazio seu coração estava. Dividimos confidências e até alguns segredos. Tive o seu coração na ponta dos meus dedos. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi porque eu quis. Mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma pra sempre guardei. Agora feito um filme, o passado assisto. Quando bate a saudade, quase não resisto. Mesmo estando longe, muitas vezes cala minha dor. Mesmo sendo amiga, quase me chamou de amor. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi porque eu quis. Mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma pra sempre guardei. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você. Mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma pra sempre guardei. A Thaís de Alexandre quase me chamou de amor. Essa dupla é interessante, né? Já tem uns 30 anos ou mais que eles estão na luta aí. E além das músicas dele, o Alexandre principalmente, abastece os grandes artistas, as grandes duplas com as canções dele. Um grande compositor, né, que canta, ele faz música para ele e para os outros também. E vira e mexe, ele está com sucesso na praça aí. E está sempre lançando aí o disco, a sua dupla está sempre na ativa. Não é fácil você ficar 30 anos, né, no mercado, não é fácil. Tem que ser muito bom, como são bons aí o Ataíde mais o Alexandre. No próximo bloco eu tenho uma dica para você. Se organize para começar bem o ano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. A nossa dica do programa de hoje é muito simples. Nós estamos terminando um ano e vamos começar outro. Essa pausa é importante. E essa quebra que dá, quando a gente para comemorar o Natal, depois para comemorar o Ano Novo, essa pausa ela é muito importante para que a gente coloque a cabeça no lugar, os nervos no lugar. E outra coisa, você precisa se organizar para começar bem o ano. Comece no seu quarto. Dá uma geral nas suas gavetas, o que você vai achar de coisa que você não precisa, que está entulhando as suas gavetas. Começa no seu quarto, vai para a sala. No seu escritório, então, você pode preparar um saco daquele de 100 litros, bota do lado assim para você jogar lixo, coisa que não presta, que você está guardando aí, que você não vai usar nunca mais, só entulhando e ajuntando ácaro. A gente que é alérgico, eu sou alérgico a ácaro, a poeira de papel. Então é o seguinte, você começa organizando, joga fora o que você não precisa mais, é muita coisa, né? E depois você começa a se organizar, a fazer um pré-planejamento. Não dá para você imaginar tudo que vai acontecer no ano de 2015, mas você sabe muito bem o que você quer para a sua vida. Então eleja, no máximo, 3 tópicos. Não faz mais do que isso, porque não dá conta, né? Então você faça isso, organize a sua vida, limpe. E aí depois que você limpar as gavetas, limpar seu escritório, limpar sua casa, que tal você fazer a mesma coisa com o seu coração? Dá uma limpada geral. tirar tudo que não presta que está dentro de você, a raiva, a angústia, a inveja, esses sentimentos negativos que infelizmente todos nós que somos humanos estamos sujeitos a eles. Nós temos todos os sentimentos dentro de nós. O Papa Francisco, ele exercita mais o lado bom. O Fernandinho Beiramar exercita mais o lado mal. Mas o Fernandinho Beiramar tem dentro dele o sentimento bom, ele não usa porque não quer. E o Papa Francisco tem dentro dele o sentimento ruim, que ele também não usa porque ele não quer. Né? Então, se você fizer uma faxina dentro do seu coração, porque eu digo sempre o seguinte, o meu coração não é lata de lixo para eu ficar guardando essas podriqueiras. Então, se você começar dando uma faxina na sua casa, uma faxina no seu coração, se organizando, tenha certeza que o seu ano de 2015 vai ser muito melhor do que você pensa, tá bom? Essa dupla é lá da minha terra, Coromandel, Wilson e Wilson, tem alguém no seu lugar? Ontem ela me ligou e chorou de soluçar, implorando meu perdão e pedindo pra voltar. Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão, e só agora percebeu que o seu grande amor sou eu. Ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro aquele dia que você saiu. Chamei, gritei seu nome, você nem ouviu. E por aí sem medo foi se aventurar. O tempo passou, você já tem alguém no seu lugar. Diz que anda tão carente, mergulhando em solidão, percebeu que o seu grande amor sou eu. Ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro aquele dia que você saiu. Chamei, gritei seu nome, você nem ouviu. E por aí sem medo foi se aventurar. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Wilson e Wilson, tem alguém no seu lugar. Pro Celcinho da Saúde, meu amigo lá de Palmas, no estado do Tocantins, esse aqui dedica sua vida a cuidar dos outros, né? O Celcinho praticamente mora dentro do Hospital Geral de Palmas, acudindo. Acode um aqui, outro ali, não tem remédio, ele vai atrás. Ele se vira para ajudar as pessoas que precisam, né? Ei, Celcinho, que Deus lhe dê muita saúde, que tem muita gente que precisa de você. Ele curte o nosso programa pela Criativa FM lá de Palmas, do meu amigo Gil Modesto. Isso aqui é sucesso demais da conta. Leonardo Eduardo Costa, quem será seu outro amor? da minha mãe que nunca mais sei colocar um copo na boca. Seus olhos brilhando de tanto amor. Então resolvi me entregar completamente. Você se tornou o meu mundo, a mais pura verdade. Te amando loucamente. Você me ensinou os caminhos, o amor verdadeiro. E tudo que você dizia, eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo que te perdendo para outro eu estava. Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Você colocou dentro do meu peito. Ah, ah, ah, ah, ah. Você os caminhos, o amor verdadeiro. E tudo que você dizia, eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo. Leonardo Eduardo Costa, quem será seu outro amor? Para o Maurício Reis, diretor-presidente da Cidade FM de Bom Despacho, nas Minas Gerais, onde o nosso programa passa às 11 horas da noite. O Maurício, além de dono e radialista, ele é também apresentador de televisão. O pessoal dizem que ele é o ratinho do B, né? Porque é escarrado e cuspido. Eu não sei mãe de quem, pai de quem andou viajando, mas que parece mais, parece, né? E o Maurício, no mês de janeiro, nós estamos combinando para ele vir aqui a Brasília, para ele me conceder uma entrevista no meu programa, no Conexão Brasília, com Cleiton Egar, pela Rede Brasil de televisão, para a gente mostrar para o Brasil inteiro, que por enquanto o programa dele é regional ali em Minas Gerais, né? Mas se Deus quiser, em 2015, ele vai alcançar um espaço em rede nacional, porque a televisão brasileira está precisando de coisa nova, né? Maurício, um abraço para você, um abraço para os nossos colegas da Cidade FM, os nossos ouvintes de Bom Despacho da região aí. Os meninos do Coromandel, Ronaldo Estrada e Rafael, até você aparecer de novo. Vou

de arrancada, de êxodo de nós mesmos para os outros. É tempo de mostrarmos que somos homens da madrugada nova, de um novo dia, de nova vida, de ressurreição. É tempo de gritarmos que se acabou o tempo da ingratidão, das traições. É tempo de anúncios alegres. É tempo de paz. É tempo de tomarmos conta do mundo através da alegria e da felicidade. Acabou-se o tempo dos fracassos. É tempo de fraternidade. Caminhemos felizes com a cruz às costas até amanhã da ressurreição. Amém. Bonita essa oração, né? Ele rompeu o silêncio das pedras. Isso eu não sei a autoria, porque foi a colaboração de um ouvinte. E acabei que ele não mandou o nome, eu publiquei sem saber de quem é. Mas que é uma belíssima oração, é. Se você tiver uma oração bonita dessa, quiser mandar para mim, o nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Meninos do Brasil, Eliane e Samuel, cantaram deles, Vou Te Procurar. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. O professor Júlio César Rezende me mandou essa música, essa não, mandou algumas músicas. Ele me disse que essa dupla, essas duas meninas, são de Uberlândia, e elas gravaram várias canções do Goiá. E eu vou agora relembrar esse grande poeta da música sertaneja do Brasil, trazendo Lorena e Rafaela, Poente da Vida. Música. escute com calma a minha pobre canção, que traz lembranças da alma guardadas no coração. Há quase 18 anos, um sertanejo menino partiu seguindo o destino, buscando uma ilusão. Só muito tarde entendeu que a sua felicidade era viver de saudades do seu amado sertão. Marcado pela tristeza, desesperado e aflito, fez versos à natureza e aquele solo bendito. Porque sou eu, caboclo, que por missão ou vaidade deixou a felicidade na terra nunca esquecida. Quis o destino mandar-me sentir na grande cidade o alvorecer da saudade, já no da vida. Voltar não pude, é verdade, à terra dos madrigais, pra não morrer de saudade da falta dos velhos pais. E hoje um tanto ao quebrado pelas agruras da sorte, espero antes da morte os meus instantes finais. Que Deus permita que eu sonhe com aqueles campos de flores, a terra dos meus amores, que eu não verei nunca mais. Relembrando Goiá, uma das suas mais belas canções, Lorena e Rafaela, Poente da Vida. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria do Papa Francisco. Ele falou essa frase na missa que ele fez no dia do Natal. Deus nunca cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Deus nunca cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão, é a frase irretocável do Papa Francisco. Aliás, esse Papa, como diria o meu pai, ele é bicharedo, viu? Ele está enfrentando problemas que a Igreja sempre enfiou debaixo do tapete, como questão da pedofilia, da riqueza, da ostentação, do poder, da inveja, da fofoca. Ele bateu pesado e os veião dos cardeais lá ficaram de boca aberta olhando para ele, ninguém disse um pio. Agora é o seguinte, ele toma cuidado, porque por muito menos do que vocês mataram o Papa João Paulo I, né? No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Karen e Pamela Viola. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. No próximo domingo, às 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Meu programa passa na sexta e no domingo. Mas a direção da emissora fez um contato, me mandaram um e-mail dizendo que tem uns especiais de fim de ano, não sei o quê, então não sei. Eu acho que essa semana vai ser. Me disseram que em janeiro volta para sexta-feira também. Mas um dia só tá bom. Não precisa ficar repetindo, não. Domingo só tá bom, 10 horas da noite. Quem não quiser assistir o Fantástico. Aliás, até a TV Globo me mandou uma correspondência pedindo para eu mudar o horário, que eu estava atrapalhando a audiência do Fantástico. Eu falei para ele: não tem esse negócio, não. Quem quiser assistir programa ruim, assiste o Fantástico. Quem quiser assistir programa bom, é só ligar na Rede Brasil de Televisão, né? Ó, você pode me assistir, nós já estamos... A Rede Brasil de Televisão está crescendo muito. Mas você pode assistir também no canal 1 da TV Oi, no canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC. Lá em São Paulo agora nós mudamos, a gente estava no canal 50, nós estamos agora no canal 10.1, canal digital 10.1, né? Aqui em Brasília nós estamos aumentando a nossa potência, a Rede Brasil de Televisão a cada dia crescendo, ampliando, trazendo novos equipamentos e se preparando para ser... É uma televisão diferente, é uma televisão mais leve, né? A família inteira pode assistir, não tem aquele problema. Essas televisões aí que passam as novelas das 8 da noite, que o povo tá trepando na frente dos meninos, não tá preocupado com isso não, né? É um trem danado. E nego acha ruim de eu falar isso aqui, mas fica lá todo dia, né? 7, 8 horas da noite, vendo o povo transar lá dentro de casa, lá com o menino assistindo e tudo, né? Isso ninguém fala, não. A Rede Brasil de Televisão é uma alternativa para quem quiser assistir uma televisão mais decente, né? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Karen e Pamela Viola, Amor Distante. Queria sentir seu carinho pra aliviar a dor que passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Você partiu, minha vida é sofrer. Me escreve sem demora, que estou louca pra saber o lugar que você mora. Também quero lhe escrever, marcando para qualquer hora um encontro com você. Existe pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal de felicidade. dado muito certo. Quem ama nunca esquece. Quem tem seu amor distante, chora, suspira e padece. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Se você tem outro amor, seja franco e me esclarece. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Karen e Pamela Viola, Amor Distante. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Essa menina Karen, ela tinha uma dupla com xará meu, quase xará, né? Era Karen e Cleuton. Eles eram casados, eu imagino que deve ter separado, que o problema é esse, né? Hoje o povo não para casado e separa a dupla, porque ela está cantando com outra pessoa aqui. Imagino que tenha separado do casamento também, que vocês não iam parar de cantar, né? E tô lançando hoje aqui em primeira mão, Karen e Pamela Viola, que cantaram aí o Amor Distante. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês prestem atenção, vocês estão cantando ruim demais. Nossa Senhora, eu vou trazer hoje um grande mestre. Esse rapaz, se tivesse nascido nos Estados Unidos, ele seria um grande ídolo popular, mas o Brasil é um país esculhambado, né? Só dá em valor e eu quero o tchá, eu quero o tchum, e o homem que nem o Macir Franco, que é cantor, compositor, redator, diretor, artista cômico, artista sério, né? Esse aqui faz tudo, ele bate o corno e cabeceia. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Moacir Franco, Querida. Corro tanto pra chegar, então eu paro sem saber se devo entrar. Quando parti, eu não pensei que um dia voltaria e voltei. Tudo estava bem, ela e eu, e tudo que sonhei, que louco fui. Dizendo adeus e partindo para um mundo conquistar, nem eu sei pra quê. Eu recordo seu olhar tão cansado de chorar por quem partiu. E num aceno derradeiro, quando a tarde ia morrer, eu disse adeus. Em outro céu eu procurei a mesma estrela que brilhou só para mim. E muito longe não achei essa luz que guiava o meu viver. Querida, hoje volto, cansei de sofrer. Perdoa se um dia tentei te esquecer. Faz tanto tempo que nem sei o que restou do que levei no coração. Por mil caminhos eu perdi orgulho e paz e percebi que nada sou. O tempo passa sem cessar e faz a vida transformar em tristeza e solidão. A primavera já passou, outono veio me envolver e eu sei porquê. Querida, hoje volto, cansei de sofrer. Perdoa se um dia tentei te esquecer. Mas de repente eu vejo abrir uma janela e a sorrir